Rádio Lama, por uma comunicação livre e popular, 88.1 FM na comunidade de Roda de Fogo e Engenho do Meio. Rádio Lama, 88.1 FM, por uma comunicação livre e popular. Estamos aqui fazendo um programa especial sobre as manifestações que estão ocorrendo em todo o país, inclusive aqui em Recife. Nosso objetivo hoje é dar uma conversada sobre isso que vem acontecendo para tentar entender melhor o que é que isso significa, o que é que a gente pode fazer, que pautas são essas que estão surgindo. Então, para começar a discussão aqui, a gente pensou em fazer um apanhado histórico, rapidamente, a partir de 2013 mesmo, que foi quando essas manifestações mais explodiram, né? As manifestações elas tiveram início nesse ano em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e começaram antes mesmo do aumento da tarifa de ônibus. Os protestos eles ganharam força após o reajuste, quando os manifestantes conseguiram protocolar a ação cautelar. E em junho houve um boom de manifestações, todas organizadas online, através da rede social Facebook e também principalmente pelo movimento Passe Livre, MPL. E eram ações focadas em solucionar o aumento dos preços das taxas de transportes anunciadas. Na cidade de São Paulo, a onda de manifestações teve início quando a Prefeitura e o Governo do Estado reajustaram os preços das passagens dos ônibus municipais, do metrô e dos trens urbanos, de R$ 3,00 para R$ 3,20. Houve três manifestações que foram tomando corpo no mês de junho, nos dias 6, 7 e 11. Houve violência policial nestes dias, levando ao ferimento de alguns manifestantes e policiais. Graças a esta postura, a mídia resolveu noticiar sobre o que eles classificaram como vandalismo. Então, como resposta a essa insatisfação, na quinta-feira da mesma semana, dia 13 de junho, os protestos espalharam-se para muitas e muitas cidades. Chegaram a Natal, Porto Alegre, Santarém, Maceió, Rio de Janeiro, Sorocaba. Em São Paulo, por exemplo, houve uma represália policial excessiva, que causou muitos feridos, incluindo vários jornalistas, que gradualmente foram mudando seu discurso, né? E até chegar ao ponto de começar a atacar a postura policial. Então, nesses protestos, nesse protesto de São Paulo especificamente, houve mais de 300 pessoas detidas. Mais de 100 delas foram detidas por averiguação, prática comum na época da ditadura, já que não é flagrante. E muitas delas foram detidas, o que foi o mais absurdo, por portarem vinagre, uma substância que é legalmente permitida no Brasil. Então, devido à violência, o comportamento da mídia e outros fatores, depois desse dia houve um crescimento exponencial do número de participantes nas manifestações. Bom, daí surgiu a segunda fase dessa onda de protestos, marcada por manifestações majoritariamente pacíficas, com grande cobertura midiática e massiva participação popular, muito diferente da fase anterior. E há também novas exigências sendo colocadas em pauta, e o atendimento de vários governantes quanto à redução dos valores das tarifas para a utilização do transporte público. As manifestações foram tomando outro caráter e começaram a ter temas menos focados, como a questão do transporte. E surgiram pautas como a da PEC 37, que vai ser aprovada, que está para ser votada essa semana. Então a pauta contra a PEC 37, que fala da divisão dos poderes no país. A questão da cura gay, que a Comissão de Direitos Humanos, é levada à frente por Marco Feliciano, está querendo aprovar e já aprovou a comissão. Questões do ato médico, questão dos gastos com a Copa das Confederações da FIFA e com a Copa do Mundo do ano que vem, e questões da reforma política. Essa segunda fase, então, como a gente tá assistindo, tem, além dessas pautas, que são mais as pautas do momento, outras pautas que os movimentos sociais

Será que a gente tá se mexendo mesmo? Será que agora as pessoas estão indo para as ruas e reivindicando seus direitos? Ou será que está acontecendo também uma grande manipulação da mídia? Ou será que está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo? Então a gente está aqui pensando um pouco nessa situação toda que está acontecendo e colocando um pouco de nossas ideias aí também no bolo. Então, falando um pouquinho do que foi essa manifestação aqui em Recife, da quinta-feira, do dia 20. Então, o que chegou aqui em Recife, talvez por ser um pouco longe das origens dos levantes, o que chegou aqui foi um carnaval espetáculo da democracia. O que a gente via eram pessoas com bandeira do Brasil, com o rosto pintado de verde e amarelo, como a gente pode chamar de pacifistas nacionalistas, com os gritos de guerra contra a violência e contra o vandalismo. É isso, eram pessoas... O grito de guerra se transformava em um grito contra os vândalos. E submeter alguém aos tratos da polícia porque estava se expressando num muro é essa a não violência dos pacifistas nacionalistas. Era difícil entender se algumas pessoas eram policiais infiltrados ou pacifistas. Como disse alguém, né, só faltava as pessoas irem vestidas de policiais. Não precisava de polícia na manifestação, pois o clima de perigo era constante, até para quem quisesse pintar um muro ou atirar uma bolinha de tinta. Mas, apesar dessas pessoas, a resistência, ela estava sim lá. Essa resistência, certamente, não era o DCE da Unicap, através da frente que estava puxando o ato pelo Facebook, que no final das contas terminou puxando o ato para o Marco Zero, concretizando um grande espetáculo carnavalesco. E ainda publicou uma nota depois elogiando a mobilização dos 100 mil, que eles de alguma forma, que não sabemos como, estimaram. Então é aquela situação, a gente... o que é que vocês estão querendo dizer com isso? A gente quer dizer com isso que a polícia, ela representa uma coisa perigosa que sempre representou para os grupos que tentam resistir. Resistir a esse modelo capitalista que a gente encontra, esse modelo machista que a gente encontra, esse modelo patriarcal que a gente encontra, esse modelo homofóbico que a gente encontra. Então as pessoas simplesmente esquecerem disso e irem numa grande onda, num grande oba-oba, de se pintar de verde e amarelo, sem nem pensar direito o que é que esse verde e amarelo representa pra gente hoje, era o problema. Mas apesar disso tudo, a resistência estava lá. E essa resistência eram grupos fragmentários, que ficaram até mais tarde criando pequenos focos de luta, como foi o caso do foco da prefeitura, talvez o mais significativo. Também aconteceu no Derby e na Avenida Gamenon Magalhães. Os pacifistas, em grande parte, já vinham indo embora, e por volta das 22 horas da noite, a polícia reprimiu esses focos com bala de borracha. Alguns foram detidos. Há relatos de pessoas que levaram tiro de bala de borracha no rosto e foram direto para o Hospital da Restauração. Entretanto, mesmo nesses grupos, não há clareza ideológica, uma clareza de ideias, uma clareza de projetos. Alguns deles ainda cantavam o hino nacional com bandeiras do Brasil, dando um tom meio esquizofrênico para a aglomeração, um tom meio confuso. A resistência deve sim fluir de forma inteligente, deve entender dos perigos, das armadilhas, dos protestos, pois ficou definitivamente claro, a contra-revolução está nas ruas. É importante pontuar que durante essa primeira manifestação, houve 31 detidos e 3 dessas pessoas foram parar no Cotel, sobre fiança de 10 mil reais, respondendo por ato de violência. As reivindicações dessas pessoas são legítimas e não podemos deixar essas pessoas pagarem com sua liberdade por reivindicações defendidas de norte a sul do país e em vários lugares do mundo. Devemos nos mobilizar, sim, pela libertação dessas pessoas. É isso aí. A gente vai chegando ao final desse nosso segundo bloco, jogando aqui algumas ideias, opiniões, para pensar junto com todo mundo aí que estiver nos ouvindo, que estiver achando que a gente está falando besteira, ou estiver achando que a gente está falando coisas muito importantes que vão levar a gente para frente. E A gente espera isso aí, tá denunciando a confusão que está acontecendo nesse momento que a gente está passando. O que é que está fazendo, que propaganda é essa de chamar alguns de vândalos e outros de heróis, de colocar as capas de jornal na sexta-feira com Recife deu exemplo. Recife, na verdade, passou por uma coisa muito complicada naquela quinta-feira passada, que foi de querer copiar, querer aparecer no cenário nacional diante do que estava acontecendo em outras cidades, mas sem parte da pegada do que tinha acontecido nas outras cidades, que era de fato as pessoas que estão sendo massacradas, que estão sendo prejudicadas, que estão sendo colocadas à margem e daí chamadas de marginais nesse sistema, estão sofrendo. É isso aí que a gente precisa deixar claro, e deixar claro o que essa democracia representa, a quem essa democracia representa, que interesses ela quer atingir para poder chegar de fato numa democracia real, numa democracia que atenda aos interesses de solidariedade e não aos interesses de ganância. Violência é desalojar uma comunidade de pescadores na beira do mangue para se construir uma avenida, como aconteceu com a comunidade Deus Nos Acuda para a construção da Via Mangue. Thank you.

Mas, afinal, o que seria, então, essa tarifa zero? Tarifa zero é o meio mais prático e efetivo de assegurar o direito de ir e vir de toda a população nas cidades. Essa é uma ideia de que o transporte público ele é um serviço essencial, um direito fundamental que garante o acesso das pessoas a serviços como saúde, educação, lazer. É uma garantia do seu direito de ir e vir. E se você acha que essa é uma luta impossível, saiba que há uma grande mobilização em todo o país em torno desse direito. Muitos avanços já foram conquistados, como a redução das passagens de várias capitais. Mas a redução das passagens é só o começo. Entre os princípios que o MPL segue estão a horizontalidade, ou seja, todas as pessoas possuem o mesmo poder de decisão. E também outro de seus princípios é a autonomia, ou seja, a não dependência de organizações e partidos políticos. Então, grande parte do que está acontecendo nas ruas nesse momento tem a ver com essa forma de organização, horizontal e autônoma, diferente da forma clássica que a esquerda vinha se organizando. É uma proposta que também é de esquerda, mas é diferente da esquerda tradicional dos partidos. Sobre a questão da tarifa zero que o MPL pauta, é interessante ver que eles destacam que não adianta só ficar desonerando imposto para garantir o passe livre, como é a proposta que muitas vezes os governos querem fazer passar e que interessa aos empresários. Hoje a gente sabe que em muitas capitais, inclusive aqui em Recife, que existe uma máfia do transporte. Uma máfia, literalmente. Eles se juntam entre si para conseguir ter as melhores vantagens na prestação do serviço. Ou seja, o que era para ser prioridade era o transporte público, mas na verdade vira o lucro dos empresários. Então, o passe livre, que o movimento passe livre, principalmente o MPL de São Paulo, está pautando, é um passe livre que não passe por desoneração de imposto para gerar lucro para as empresas, mas que o Estado assuma isso como um direito fundamental que tem que ser prestado à população, assim como se conseguiu na área da saúde e na área da educação. A gente sabe que a saúde e a educação não está na melhor das condições, mas que já avançou muito. Então, a gente quer esse avanço, e é isso que o MPL está pautando, também para a questão do transporte público. Então, sexta-feira vai ter um evento bem interessante, que vai trazer também essa pauta do passe livre, vai ser um encontro pelo passe livre, que a gente está chamando aqui de São João Revolução. Vai ser lá na Praça da Várzea e vai começar lá para as 6 horas da tarde. Já pode ir chegando que vai rolar shows. Está confirmado já DJ MC Cínico, está confirmado. Vai ter projeções, né, exibições de vídeos, vai ter um microfone aberto, vai ter trocas de materiais, fanzine, revista. Então, chega lá para promover esse encontro. Vamos promover essa luta por um transporte público gratuito e por uma sociedade mais justa. Rádio Lama, 88.1 FM. Valeu aí. Falou. Tchau, tchau. Encerrando aí esse programa especial sobre as manifestações que estão acontecendo no país todo. E a grande questão, por que ir às ruas? Vamos às ruas para lutar por uma sociedade mais justa. Valeu. Lama, o Laboratório de Mídias Autônomas, é um espaço de comunicação livre e popular da comunidade Roda de Fogo e do Engenho do Meio. Construímos na Rádio Lama 88.1 FM uma mídia que incentive a criatividade, questione, potencialize discurso e vivência na transformação da realidade. O espaço está aberto. Convidamos você a fazer parte do Lama. O importante é chegar junto. O nosso e-mail é lamarecife@yahoo.com.br. Música.